Sejak awal kita berjumpa, terasa getar-getar cinta. Malu hati ini rasanya untuk menahan semua rasa. Tapi apa pernahkah kau bayangkan bahwa hatiku telah kau genggam untuk selamanya? Oh cintaku, hanya dirimu yang telah mengerti aku. Selalu merona di setiap mimpi-mimpi indahku. Malam ini kita akan menyatukan jiwa raga berdua untuk selamanya. Cinta kan ku bawa kau ke singgasana hati ini. So hot like chili fries. I know you're hurting, I can make things right. Cause in my mind, baby, we're side to side. I know I can't always be around, but in your heart is where I can be found. I know I haven't said I love you, but baby girl, you know I'd love to go home to you. Or maybe I could go to Rome with you. What'd you say, baby? Let's do it tonight. I'd hostel, let me book the flight. Now 09 is when we met. Good times that we won't regret. Alright baby, enough said. How'd you like being a newlywed? Cinta kan ku bawa kau ke singgasana hati ini selamanya. Kan ku jaga mimpi indah untuk hidup bersama. Cinta kan ku bawa kau ke singgasana hati ini. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-